O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. E aí, Jequinho? Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Os braços. Nos seus braços eu quero morrer. Yeah. Morrer. Manda bem, Castanhão! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Aí, nosso grande baixeiro, Matora Bacu. Grande Bacu. Me abrace, agora considerada aí da nossa prova. Juntamente com toda a sua comitiva aí. Amor, o abraço, meu irmão. Me beije, me sufoque. Baixa a mão, bora nele. De amor, amor. César Show. Claro, a gente não pode esquecer também da nossa produção. Nossa produção, nossos carregadores. Sempre assim, meu irmão. Faça. Obrigado, cada um de vocês. Vamos lá. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor. Só pra recordar, meu irmão. Só pra você recordar. Sente do Guarani. Alô, Castanhão. Férias de verão. Teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia, aquele nosso amor. Aí o nosso casal bem show. Deixa bailando, bailando, bailando. Ainda continua em meu de amor, com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia, aquele nosso amor de verão. Os seus dias começando na manhã. Amanhã essa super domingueira. Hoje aqui, meu irmão. Vai, Jequinho. Tudo aquilo que sonhei de amor com você. Zero a zero aqui, meu compadre. Só espero te encontrar.

só na manhã, né? Vambora. Henriquinho, lá do Subeção. Subeção Light. E o Tico. É o Tico da batalha, meu irmão. O Tico. Com relação ao nosso amor. Gente boa, tá por aqui curtindo, tipo fora, meu irmão. Outra hora, um abraço. Outra data pra poder se... Olha, meu compadre, qual é a tua, meu irmão? Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Cheiro Fábio também de Genildo, o homem das marcantes. Aqui, obrigado. Alô, Nildo. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Parceiro Fábio Etanói, parceiro Yuri Correia, lá do Marajó. Um abraço pra você. Alô, Yuri! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Parceiro Laje, e também a Leide, também show na parada. Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Segura. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Lúcio CDs, aqui! Experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Só pega, meu compadre. Só pega, só pega, só pega. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você. Aí os nossos fanáticos. Eu o parceiro Charlie. Chegando junto, né, Charlie? Você suspirou. E se entregou pra mim. E o Josias? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E Rafael Pressão e a Tayane aqui na carroça, hein? Vem, Rabinha! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. É do APU. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de DJ Josias. A vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. A Carroça da Saudade. O show mais completo da saudade. Eu beijei você, eu lhe abracei. você. Você suspirou e se entregou pra mim. Achando punhoca mais magro. Tudo se esvoi. Quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Charlie, amanhã é Via Show, viu, Charlie? Ela vem. Amanhã, nossa segunda é na Via Show. Terça-feira, vamos até Chore. No coração. Fiz de tudo pra te esquecer. Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. Carroça da Saudade. És a razão da minha vida. Meu bem. Deixa o Rogério, não chega, hein, Rogério? Não cheguei, meu irmão. Sem você aqui. Deixa o Rogério aqui com o tio Luz. Sem graça. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. A razão da minha vida. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade. Aniversário do Rock Fest. Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. O Charlie, aí dos nossos fanáticos hoje em peso com a gente. És a razão da minha vida. Bote o vídeo. Lúcio Cedês. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das A saudade é tanto e eu não consigo fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Olha a batalha da Brilha do Silva, Luciene, já funcionando, meu irmão. Luciene, um abraço do Josias. Alô, Silva! Luciene, não me deixes, por favor. Chega junto, Gazanhão, chega junto. Luciene, o sol no comecinho. Luciene, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte ainda. Tem Toninho, tem Franjinha, tem Tomáximo. Partendo se forma, luxuosa. Vamos. Paulinho, 24 por 24. Aquela ingrata, eu quero esquecer. Oh, oh, oh, segura. Quanto mais tempo, mais eu lembro de você. Yeah. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Segunda, a minha motona de luxo, a motona Pet já na área. Assessorado pelo Vanderson, toda comitiva aí com a gente. Alô, Pet! A motona de luxo. Luxo. Carroça da Saudade. Aqui. A gente tá chegando no aniversário da nossa empresa. Dia 9 de novembro na Via Show. E o lançamento, do novo visual da nossa luxuosa, meu irmão. Dona da noite tá chegando, hein? Dia 9 na Via Show. Marcelo! aqui em Castanhal, meu irmão. Gosto de vir aqui em Castanhal, olha só. Galera chega junto, galera super lona. Sede do Guarani, já passando pelo Tipiti, meu irmão. Olha só. É a mim, o padre como é? CDs. Parce que, on a chacun tout déchet.

Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade, o meu telefone para contrato é 231-6474. Celular 9961-9888. É só ligar e falar. O telefone você não sente a minha dor. E me desmonta do jeito de dizer alô. O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. E a saudade? Dizer adeus. E a saudade, Castanhal? É covardia. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Fala com a comitiva lá de São Domingo do Capim. Mas vou desligar. Aqui do ladinho direito do Jorginho. Se você quer pelo carinho. Terminar. Tá baixando, meu irmão. Uai. Desliga esse telefone. E vem dizer adeus aqui no meu olhar. Vem me ensinar como se amar. Pastor Fábio de Rio das Marcantes. Vem. Alô, Fábio. Me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Fábio Etanol. JP Design, parceiro Henrique do Posto, a comitiva lá de São Miguel. Obrigado. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh. Parabéns, amor e loucura. Luxuosa sombra que se faz além do dia, pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero parceiro Nanã por aqui, só na manha. E aí, Nanã? Vai, Nanã! Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Amor e loucura. Com o Josias indo pra Sônia, meu irmão. Vermelhinho do amor. Olha só. Botei o meu carro na estrada. Saí por aí a rodar. Tentando esquecer a saudade que você me dá. Meu compadre, terça-feira em Sônia, viu, meu compadre? Bora. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Ei, Pirabas. E também o grande Giovanni. O Giovanni Andrade. Com a gente, obrigado. Eu só via você. Yeah. Com meu toca-fita ligado. A nossa canção. Paulinho Melo. Ouvia. Lá de Ganapé Açul. Correndo. Paulinho. Nas ruas da noite. Chorando eu sofri. tristes. Deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Pois é, gente, amanhã. Amanhã nós se encontra na Via Show, meu irmão. Isso não, segunda do Real, lá na Via Show. E aí, Nanã, como é que tá a temperatura, Nanã? Vai! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Aquela saudade. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção é. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o meu. Pega a taça, vamos lá! Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Duas violas duetando. A saudade desse grande amor. O homem é bom, o homem é espetacular. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Aine de Josias. Se fez tão pequeno. Olha aqui, Brechão. Equipe Brechão de Castanhal já por aqui. Meu parceiro Cirilo. Também com o DJ Josias, também o Everton. Isso aqui, meu irmão. Essa é a equipe Brechão. Castanhal, obrigado. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. Leonildo, é que também a Silviane, a Joyce, a Joel, o Edson. Você tudo junto e misturado aí. Quem ficou fui eu. Oh, oh, você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não dueta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos. Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. Pastor DJ Rafael Pressão, também a Tayane. Agora há pouco. E a gata louco, louco solitária. Simples bilhete. Com a gente, obrigado. Fala, Beth. Que fomos amantes e somente nós. E aí, Beth? Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Você quem voou e quem ficou fui eu. Essa coisa é bem gostosa aqui, meu irmão. Sede do Guarani. Sede do Guarani é o nome da emoção. Não, eu não posso lembrar que te amei. esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou. Ele está enfurecido. E tudo entre nós terminou. Cheiro Gabriel, também a primeira dama. Continuou. A dama lá do APU, meu irmão. Pra nós dois. Em cima do APU. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vem, meu compadre Paulino. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. E a saudade na cidade modelo. Amar-te para mim é a vida, enfim. Pastor Diego Everaldo, saudade. Nunca, jamais, lá na Carreira da Pressão, em São Francisco. De amar. Ele é a primeira dama. Liga, Elza. Alô, Elza. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Ai, Liga. Fabrício, show. Já na pole, meu irmão. Ele é a sua primeira dama. Lady Anne já está aqui comigo. Obrigado. Alô, Fabrício. Ninguém jamais te dará aqui. Vem neste amanhecer e faz renascer. De São Domingo do Capim. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero o outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? E aí, Pantera? Ou se quando... Parceiro Pantera, tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração só sabe fazer falta. Comitiva aí da LD Conveniência, Leandro. Você não ama ninguém. O Branquinho, a Nani e também a Franca. Pura verdade. Gente, obrigado. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? E a saudade, Vanderson! Você não ama ninguém. Uhul! Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. A luxuosa carroça da saudade chegou. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Sente do Guarani! Eu te adorando. Fechado meu baixeiro, Rock Fest. E a galera chega junto, né? Chega junto, já super lotando. Eu nem noto. Sente do Guarani! Que os meus grilhões. Adeus, fanáticos! Eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estavam. Conterrâneo Vidigal. Sorte. Só na manha. Pode ver você assim. A vida, a morte e o meu coração. É de fichas. Ah, mas agora que eu me libertei, meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Pois é, meu irmão, já tem. Já tem o DJ Toninho. Já tem o nosso maestro. Eu te adorando. Em seguida tem o caceteiro. Tá chegando o Xerém do Franjinha, viu? Dia 7 de dezembro. O Xerém do Franjinha. Meus bilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Liga Nani, aí cabeleireira morando, marcando presença, na verdade, hoje aqui. A minha sorte. Vamos lá! A vida, a morte e o meu coração. Finishes! Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará.